bom dia. Azul, Alfa Zulu Delta. Pegar Alfa Zulu Delta. Alfa Zulu Delta, encontra no pátio 3, na posição 4. A gente solicita autorização para efetuar um check de motores a média potência, no máximo 20 minutos. Eu queria saber qual pista poderia disponibilizar pra gente. A Infraero já foi notificada? Positivo. Gente, está autorizado o reporte ao término. Ok, será, a Infraero autorizou a gente pela taxiway, antecipando ali a interseção Golf. Gente, reporte ingressando na taxiway Alpha. No aguardo para adentrar na taxiway aqui na interseção Alfa. Autorizado, reporte pronto para iniciar o teste. Gente, velho. Delta, pronto para iniciar o check motores. Sim, a gente reparte ao término, Zulu Delta.